coração me diz que o amor encontrei. Vou te falar, você não vai esquecer. Só vejo você, quantas horas de espírito.